Gostaria de poder te falar das coisas que sinto e não sei, do amor que vibra em meu peito, da fé que nasce, da paz, da emoção, das aves que voam pelos ares, dos peixes que cruzam pelos mares, do sol que ilumina nossas vidas, do afeto das criaturas queridas, do ar que clareia a noite escura, do vento que sopra e que murmura, da chuva que cai pela campina, do riso de criança que ilumina, da melodia que leva o pensamento, expulsa de nós o sofrimento, da ternura fraterna de um abraço e do tranquilo aconchego do teu braço. Com os olhos fitando o céu profundo, voar, voar para o infinito, confiantes no amor e na bondade, despertando para a eternidade, olhos abertos, caminhos de luz, guia meus passos, te amo, Jesus. Olhos abertos, caminhos de luz, guia meus passos, te amo, Jesus. Buscar na estrela a inspiração, estender os braços, amar teu irmão, amar, amar teu irmão, amar, amar teu irmão, amar, amar, amar.